Christian Costa. Um mundo de amor pra revelar. Vai saber que gosto de você. Está no meu sorriso em cada olhar. Hoje é dia muito especial. Pois grande amor pode nascer. Vai saber o quanto que te amo. Ser mais que amigo pra você. Você tem jeito que seduz, essência forte que me atrai, sentimentos nobres me conduz, e do pensamento não sai, vou te dar céu de estrelas, fazer milagre acontecer, vou beijar seu corpo inteiro, e do mel de cada beijo, lambuzar seu peito de gravar em Hollywood as primeiras cenas do seu coração. Sonha assim, milhões de anos de paixão, e a todo momento me escutar no seu coração. O amor me faz ser o mais feliz. Foi assim, como relâmpago e trovão. No sopro do vento percebi que a grande missão chegava no coração, chegava no túnel do seu coração.